5728, aguarde para início pushback. Para o táxi, o TAM 3191, 193 a bordo, 1330, alternando Guarulhos. TAM 3191, taxia Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1022. Uma boa tarde. Pátio Uno, Índia Alfa, 118,95, no ponto de espera, o TAM 3191. Posicione 6225, após passagem da Airbus de Latam, ingressa via Juliette, gate 08. Webjet 5728, coordenando com a equipe de solo para aguardar parqueamento de Airbus da Avianca e após iniciar seu pushback. Salvador, muito bom dia, azul 4463, diante da Romeu, autorização ilhau, 220. Azul 4463, aguarde cópia. Guardando, qual seria a sua prevista? Dael Leda, direto ilhau. Dael Leda, direto, obrigado. Web 6721, Duna 2000, ajuste 1022, está livre LS, reporte estabilizado. Duna 2022, autorizado LS, 721. Com 1073, 3000, ajuste 1022. 3000, com 1022, 1073. Janer 6213, número 2 para cópia, aguarde. Salvador, muito boa tarde, TAM 3191 decolou na sua escola. TAM 3191, contato radar 340, saída da EL. Após 2000, direita da voa Leda. Voando Leda então na presente, TAM 3191, obrigado. táxi, o total 9911, tem 3 a bordo, 3 e 40 de autonomia, alternando Natal. Total 9911, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1022. Uma boa tarde. Autorizado Pátio Índia, ponto de espera 119.95, é o, a torre e o ponto ajuste 1022. Confirmando a torre 11895. 11895 total. Polo 172877 para o táxi, 121 na bordo, 410 alterna Salvador. Santo Inés, que vai vir a 721. Torre 118.95, correção, compulsa. 118.95, obrigado. Me torre 118, decimal 95, ajuste 1022. Via Alfa, pista 073-2000, o ajuste 1022 está livre, aliás, reporta estabilizado. 2000 reportará estabilizado no 073. 3895, agora espera a cópia número 3. Gol no 073 estabilizado. Gol 1073, completa aproximação, torre 118.95, bom pouso. 18.95, obrigado. Salvador, muito boa tarde, azul 4076. Azul 4076, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Ah, é bem direto, 050, 4076. Força aérea 4467, 3000, 1022 o ajuste. Vai parar 1022 a 3072. Autorizado por 3072. Afirma? Sim, com 1022. Azul 4463, autorizado em Léo, número de voo 220, via Whisky 1, decola da 10, confirma pela direita, saída da El, lenda, após direto em Léo, transponder 5156, controle 120, decimal 8. Gente, autorizo em Léo, 220, via Whisky 1, decola da 10, na curva direita, da El, lenda, após direto, 5156, controle 120, decimal 8, azul 4463. Azul 4463, confirme, transponder 5156. Azul 4463, cruzamento correto, reporte pelo para puxa sonar. Bota mesmo, 4463. Web 6721, entrou no Fox. Web 6721, autorizando táxi via Alfa, repartindo seu bilhete. Alfa, o Xané 6213, pronto, cópia. Cópia, 6213. O Xané 6213, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Antezulu 10, decola da 10, com curva pela direita, saída da Eoleda, após direto bridge, transponder 5151, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, Antezulu 10, decola 10, telefone direito, invertida Eoleda, após direto voo bridge, controle 6213. O Xané 6213, cruzamento correto, reporte bom para acionar. Botar a pronta, se tiver cruzamento da 23, está no gate 2. Pode gostar nada? Bom voo. Principalmente além do litoral, o hotel Limatango. Força aérea 4467, 2000, ajuste permanece 1022, está livre LS, reporta estabilizada. Azul 4076, 3000, 1022 o ajuste. 3000, Azul 4463, autorizado, push, acionar, reporte para ataque. Obrigado, push e acionar, ataque do 4463. IP 5490, bate para a copa. Obrigado. Web 6721, autorizado ingresso na Juliette, no gate 5. Prossiga. Autoriza essa para o Guatemi no 500 e depois prossegue DCT para o... Após o Iguatemi, segue pra... Entendi. Inicialmente autorizado sobrevoo de Iguatemi, reporte abandonando o área para novas instruções de controle. Reporte abandonando a área, tá na fase. E aqui o litão para o ex. Força aérea 4467 indicada. 1-8-0. Sente, mantém 1-8-0 essa dona para sequenciamento. Pode apertar, se quiser. 1-8-0, é ideal. Azul 4076, redução 2109. 10-4076. Desce sem restrição para 3000. Sem restrições, 3000. Estamos mantendo para o Guatemi e Castroso, ponto. O Hotel Lima Tango ingresso no corredor Bonfim, aguardando liberação para a boa rotatória, devido a tráfegos na aproximação da pista. Vai, ingressado para cima, é isso, senhor? Direto aqui para o centro do centro. Gente, agora o senhor solicita o sobrevoo no centro histórico? Não, o centro histórico está em cima do ponto do corredor, está ligado com a aeronave ingressando aí. Gente, inicialmente, pelo corredor Bonfim, o Hotel Lima Tango. Então, 3144, identifica a chegada Mari, desce até o 050. O TAM 3144 da presente, autorizada por EDITAP. São 3895, Zion Leda após Bridging, Bridging intercepta preso 16, está fazendo com o centro, cruzamento correto, pode perguntar a puxa sonar. Foi agora pronto. Correção, Força Aérea 4467, completando o sinal, torre 118.95, com pouso. Vai estar sempre grato. 63, estamos com 102 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Azul 4463, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, sumi torre 1, no 8, decimal 95, QNH 1022. 1022, via Índia Alfa, da ponto de espera da 10, no light front, 2895, Azul 4463. Bruno 073, me escuta? Escuta. Ah, o táxi foi pago via Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 8. Ah, entendeu? Para a posição 8 agora, estamos vendo aqui, está ocupado. Afirmativo, é no pátio 3, Alfa, Kilo, posição 8 do pátio 3. Ah, agora está explicado, porque a gente entendeu, via pátio 3 para a posição 8. Negativo, era a posição 8 do pátio 3. Aguarda as suas instruções aí. Afirmativo, onde der aí pro senhor fazer um 180, sair no setor do pátio, só manobrar e retornar ao pátio 3. Assim, então já estou aqui da presente frente à posição 7, 180 e retorno. O Xané 6213, autorizado, puxa e pode voltar a ataque. É o ataque na 2013. Sobatão Juliette Bravo Delta, mantenha a escuta número 2 para a copa. Juliette Zulu. Contatando Juliette Zulu, número 3 para a cópia. 5728, contato radar 350, saída PUCA. 5728, possibilidade de voarmos, jamo, senhora, na presente? Autorizado. Jamo 5722. Azul, azul 4076. Azul 4076, completa final, torre 186. 186. Para Petrolina, nível de voo 200, saída Momo, transição Cogbo, decola da 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5165, controle 120, sinal 8. Sistema autorizado 200, para Petrolina, saída Momo, transição Cogbo, decola da 10, curva à esquerda, transponder 5165, controle 128, trip 5490, está no pátio 13, reportado para fora por estacionamento. Trip 5490, cruzamento correto, repasse para a Puxa. 076. Bravo Delta, pronto, cópia. 6254. Topatama Juliette Bravo Delta, autorizado para Petrolina, nível de voo 100, rota direta, decola da 10, com curva pela esquerda, saída Momo, após direto Petrolina, transponder 5101, controle 120, decimal 8. Paulo, foi o 6254, protegeu, peço até desculpa, está na zona 4. É 254, número 3 para a cópia, guarde. Okay. Então, 3895, aguarde para a puxa. Juliette, estamos no Lu, pronto, cópia? Alternado no 2545. 12685, alterna 4? 12545. 1265, 2545, total. 12685, 12545. 2685, 12545, total. Com curva à esquerda. Correção com curva à direita. Transponder 5110, controle 120, são 8. Juliette, estamos no Lu negativo, autorizado em nível de voo 105, decola da 10, primeira curva direita, no corredor Axé. Restrito ao número pés até a liberação do controle. Letra 4463. Então, 3144, 2021 ajuste, está livre LS, reposta estabilizada. 2021, reportará estabilizada, 3144. Romeu? Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Cruzou o eixo da final da 10, senhora, a altura aqui do bairro da Paz. Solicita sobrevoo em Cajazeiras 11, fica condicionado ao tráfego. Sim, tá bom, iniciando sobrevoo, Mike, Juliette, Romeu. Voltará iniciando sobrevoo, Mike, Juliette, Romeu. Salve Salvador, azul 4076, boa tarde. Trip 5490, autorizando o curso, reporte para ataque. 5490. Salvador Ground, Jackson 741, vou estar guardando o reporte. 6741, stand by, me mantém. Salvador, azul 4076, boa tarde. Azul 4076, reporte para ingresso na Juliette. Ingresso na Juliette. 3895, autorizado push, reporte pronto para táxi. Gente, eu posso iniciar no sobrevoo até o Limatango, altitude? Gente, apenas para informação, 1.100 pés no radar. Web 5728, chama Recife, são 2.085, alternado no 2545. 2.085, 2545, obrigado, boa tarde. Martilhatman, iniciou o sobrevoo em Cajazeiras. Sente. 4076, autorizado ingresso no Juliette, gate 9. 9, alguém? Gate 09, azul 4076. Gate 09, 4076. Gripe 5497 está pronto para o táxi, POB 56, autonomia 4 horas e 10, alterna Salvador. Aguarde passagem do azul 4076 após manter a posição devido a um tanto fazendo push aqui na posição. Ciente visual com azul cruzando, vai iniciar táxi antes do pátio principal, aguarda o tanto 5490. 60. Salvador, muito boa tarde, o Chané 6213. Chané 6213, contato radar 360, saída da EL. Poderia voar linda da presente, 6213? Da EL. Transcópio 1254. Pronto. O Chané 6254, autorizado para Galeão. Correção, Chané 6254, autorizado para Santos Dumont. Linha de voo 380, via Upazulu 10, decola da 10, com curva pela direita, saída da El Leda, pós bridge, transponder 5175, controle 120, decima 8. Dumont, engenheiro autorizado, 3280, Upazulu 190, El Leda, 175, transponder, controle 120, decima 8, bolsa 6254. O Chané 6254, cotejamento correto, repórter pronto para puxa sonar. 5-2-4-4-6-3. P5490, aguarde início do táxi do TAM, fica como número 2. Procede. Quatro horas, Daniel.